prepare-se. Vai começar agora o programa que vai fazer você recordar os melhores clássicos da música. Máquina do Tempo. Os hits que agitaram as pistas do mundo inteiro e as canções que encantaram gerações. Sucessos inesquecíveis. Músicas que marcaram. Uma hora com o melhor do flashback. Está no ar. Máquina do Tempo. Olá para você que está ligadinho em nossa programação. Está começando mais uma edição do nosso Máquina do Tempo nesta sexta-feira, dia 4 de outubro de 2013. Aqui, a gente recorda as músicas que ficaram marcadas na nossa memória. O melhor dos anos 70, 60, 80 e 90 você curte aqui. Eu sou Vanessa Cairone e a gente abre o Máquina do Tempo com o som de Sesh, Encore une fois. Mesdames, Messieurs, le disjockey Zach est de retour. De retour. Thank you. máquina do tempo. Sucessos inesquecíveis. Máquina do Tempo. Aisha, Aisha, écoute-moi. Aisha, Aisha, écoute-moi. Oh, oh, oh. Aisha, Aisha, t'en va pas. Aisha, Aisha, regarde-moi. Oh, oh, oh. Aisha, Aisha, pas. Aïcha, Aïcha, écoute-moi. Esse foi o nosso primeiro bloco. A gente vai para um rápido break e já já tem mais. Continue ligado. Daqui a pouco, os clássicos estão de volta. Aqui, no Máquina do Tempo. Uma hora com os clássicos do passado. Do passado. Máquina do Tempo. Grandes nomes da música e seus maiores sucessos. De volta com Máquina do Tempo, por aqui curtindo uma hora de muita música boa de clássicos do passado. E a gente abre mais uma sequência com o som de Sara e La Luna, Fly. The rainbow in my life, together with the sun. me, how can I find a way to make you see? I love you, words don't come easy. Sucessos imortais. Máquina do Tempo.

Máquina do Tempo. Sucessos imortais. I owe you nothing. Take my love and then I'm gonna be free. I owe you nothing. Take my love and then I'm gonna be free. When you're done. to the fire. Come again, your darkness is the trick. Come again, cause I will make your super sequência que a gente encerra mais uma edição do nosso Máquina do Tempo. Segunda-feira, neste mesmo horário, nós estamos de volta com muito mais músicas para vocês. Um grande beijo no coração, fiquem todos com Deus e um ótimo final de semana. Tchau, tchau.